1-0, tá pronto. 3179, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3173. 2223 ao 50, direito, 1219. 219-2223. Alô, Salvador, cordial, bom dia, passa de 2223, livrando a gente. 2223, muito bom dia, prossegue via Alfa Juliette para remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 223. American 980 via both arrival, clear to 2,000 feet, over. American 980 via the both arrival, clear to 2,000 feet. Para informação, passarela, vários aviões na lateral da pista. Gente, muito obrigada. Vou solicitar em Flaero para soltar foto. Obrigada. Gente, graças. Sete-nove ali, mantendo a zero. Sete-nove ali, mantendo. Avião 36-52, direita 1219. Direita 219. Solo Salvador, bom dia, azul 9136, livrando pista via Foxtrot na sua escuta. Avião 36, Alfa, Kilo, Paz. Busca correção. Prossegue via Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette para o 09, azul 9136. Sete nove, decolagem autorizado, não 50 graus, 79. Autorizado, 3179, inicial, não. American 980, cleared to the ILS approach. American 980, cleared for the ILS approach to runway 10. 3179 ao 55198, boa viagem. 198, obrigado. Dando 3663, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos descer para 5 mil pés, ajustado no 014, voando direto para a Bonf, para a chegada Bonf, caminho. Direto, Bonf, 5 mil, dando 3663, muito obrigado. Controle, dando 3179. Dando 3179, controle, está em contato, radar. 7-3179. Diga. Chegar com metade, já qual era o meteoro, já te passo, ok? American 980, they have the runway 10 in sight. Negative. Roger, airport establishing localizer course. American 980 is established now. Roger, check landing gear and again check the control tower. Regency 1186 for landing instructions. 118.6 American 980. Good day. Bom dia. Charlie Serra Salvador. Você conhece os corredores para voo visual, a circulação visual na terminal? Zero de Queens, 59. Clear to land 10, American 980. Controle Altana 3179, um desvio de 10 graus à direita só para evitar uma formação. Está autorizado. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5217. 5217, a frequência 1198, muito grato. American 980, Roger. Thank you. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5217 na 1198, a informação em quilo. Bom dia, aciona identificação, Trip 5217. Trip 5217, identificado, estimando pouso em Salvador às 10h24. Ah, teria como, dependendo do tráfego do senhor, a proa de pelo ou direto do, né? Contato radar estabelecido, o senhor está agora 65 milhas ao nordeste de Salvador. O senhor pode voar duna e vamos descer para 3 mil pés com 1.014. Eu tenho a chegada de dois jatos no setor sudoeste. O seu equipamento é um ATR-72, eu sugiro que o senhor mantenha alta velocidade. Ciente, então, a máxima velocidade que nós podemos, direto duna, confirme o nível autorizado. Altitude de 3 mil com ajuste de 1.014. 3 mil pés então, Trip 5217. Santa 3179, Xami, Recife, frequência 1260. 260, obrigado, Santa 9 chamando Salvador, confirme. Siga, Lima Serra. Positivo, o senhor decolou de João Durval e voa de João Durval para Salvador, é isso? Serra Eco, Salvador? Serra Eco, controle. Mas o senhor decolou de João Durval, o destino é Belo Horizonte, é isso? Ok, eu tenho aqui o transponder 5003, vou para a Vitória da Conquista, suba para o nível 80. Vou botar normal no transponder para aparecer na tela. Confirmando, o senhor decolou de João Durval Carneiro para Belo Horizonte. Não problema não, capitão. Vamos subir até o 080 para que o senhor possa aparecer na tela. Enquanto isso, a minha assistente vai coordenar junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Então, 3663, desça para 2.500 pés a princípio, pois cruzará muito provavelmente com tráfego em breve visual 1.500. 3663. 2.500, 3.663. Não? Eu não tenho o seu plano, qual que você estimar para decolagem? Assim que eu receber, eu pago a sua autorização e checo as condições de Vitória da Conquista, ok? Eu não consegui falar com o Meteoro agora. Nada. Oceano 312, troque de frequência, 1198. Oceano 312 Salvador, o ajuste é 1014, desça para 5000, a sua chegada é a Maria. Essa transição foi intercortada, se não entendeu, descer para 5000. 5000 pés com 1014, chegada a Maria. 1014, perfil da Maria, 6312. Pagando de via esquerda, mantendo a prova 050, após desvio, podemos lá direto de TAP. Positivo, 250 nó na velocidade. Lima Serra Eco, a sua identificação. Mike Eco Delta, bom dia, prossiga. O contato radar estabelecido, você está no azimute 337 a 56 milhas, suba inicialmente ao nível 120.120. O nível de cruzeiro solicitado foi 200. Quer cadê o estacionamento aqui, sério, aguardando cópia da autorização? Coisa nesse sentido, está fora da nossa área de responsabilidade. A princípio, o senhor vai subir até 120 para que a gente não tenha problemas. Dentro em breve, eu vou lhe transferir as comunicações para o melhor centro de controle do Nordeste. Vai que é com Delta Protocópia? Da TAM sobre a Baía de Todos os Santos, passando 4.300, em descida para 2.500. Prosseguindo para o ILS. Informação de tráfego para o Charlie, Charlie Serra. Julgamento correto para ataque 118.6, 1014 na altímetro, bom voo. Diária para sua ascensão ao nível 200. 3663, pode desconsiderar a Duna 2000? Pode sim, capitão. Vou descer para 2000, autorizado ILS, aguarde transferência. 2000, aguardando transferência, 3663, Duna, localizador em aproximação. Chega o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, sem decolagem. Boa. Charlie, Charlie Serra, direto para a rotatória. Controle Salvador, bom dia, Gol 922, conservação Kilo. Tem descida para 150, efetuando pequeno desvio à esquerda. Gol 1922, vamos ajustar 1094, descer para 6000. 1094, 6000, 1922. 2 Salvador, é o Dan 3663, final no 0, baixar e checar, bom dia. 3663, o ajuste 1014, 150 graus, 5 nós, tem livre pouso, puxando o 0. Autorizado pouso, 3663. O TRIP 5217 está passando 5.800, vamos descer para 2.500, caso deseja redução até 220, está autorizado. Ciente para 2.500, pode manter a presente velocidade? Pode sim, capitão. Está mantendo 2.400. Lima Serra Eco, controle. Escuta. Lima Serra Eco, foi um prazer falar. Vamos trocar de frequência agora, chamar 12545. Boa viagem. 12545, bom dia, muito obrigado. Boa. Charlie, Charlie Serra, direto para a final da pista 7. Positivo. A torre 1186, bom pouso. Beleza, obrigado, manda um negócio. Boa! Torre, Salvador, bom dia. O Charlie, Charlie Serra. Charlie, Charlie Sierra, final 97 autorizado, reforça 3 milhas. Agora 3 milhas. 3663, 114, direito 1219. Direito 219-3663. TRIP 5217, condição de voo. Estamos visuais no setor, visual com solo. É positivo. Tem um tráfego de pequeno porte à sua frente, a 4 milhas da cabeceira, 17 a 1.400 pés de descida. Tem um tráfego à vista. Somente no TICAS. Ah, ciente. Taredo. Cheguei com o meteoro, ele falou que a estação meteorológica só abre daqui a pouco e que pelo TAF não tem nada significativo em Vitória da Conquista. Tá pronto pra cópia? Autorizado Vitória da Conquista, 260 é o nível, decola da 10, sai da Gole e vai ao DCT. Após decolagem, curva à direita. Aciona 50 no 7 no transponder, 119.35 as frequências do controle. Passou 1 kg. 3304. 3304, 119.8. 119.8. Vindo, a frequência do controle é 119.8. Disponha, chama para o push. 2107. Afirmativo, o senhor tem condições de fazer uma aproximação visual? Afirmo. É ciente. Mantenha ainda a proa e desça em condições visuais para pôr o pista 1-0, aguardando para girar à esquerda. Ciente. Oceano 312, reduza para 210, voe para a duna e descida para 2.000 pés. 27, retendo para 2109, direto Duna, descendo para 2000 pés, no Xanã 6312. Gol 1922, libera restrição de altitude, desça para 3000. Salvador, bom dia, Otan 3304, informação quilo. 3304, desça para 8000, ajuste no 094, chegada bom. 8000 na bom, 0014, 3304. Trip 5217, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, gira à esquerda para final e aguarde transferência. Ciente reduzindo, virando à esquerda. Trip 5217, chame a torre, 118612. Bom dia, até já. Boa. Oi, muito bom dia, Trip 5217. 5217, guarda autorização de pouso, 140 graus, 89. Ciente, está de base para o final da 10. Charlie, Charlie, Sierra, 107, 4530. Kilo. Gol 134, Salvador, a chegada é a Mari, liberado para 4000 com 1014, câmbio. 4000, Mari com 1014, gol 134. Sendo 312, está autorizada a aproximação e ILS. Autorizada o ILS, o Xanar 6312. Livre pouso, pista 90, 140 graus, 612, o ajuste 90, 94. Gente, livre pouso. Alagoinhas, desça para 5000. Alagoinhas, 5000, 3304. Gol 922, desça para 2000 pés, está autorizada a aproximação ILS número 3 para pouso. Está seguindo a aeronave da Oceaner. O equipamento é um Airbus. Delta, pátio 4, chame para o táxi.